Sem cagação de regra, meu discurso não é rédea. Fui no inferno e voltei igual Dante, divina comédia. Suas ideias fédia, holiday. Quem tá de fora quer opinar, mas rap não é Wikipédia. Tem vacilão que perde a linha, enquanto você pode encontrar ouro nas minhas. Orgulhoso, não tem a ver com marra. Rigoroso, não quero nada por sorte. O azar é dos preguiçosos. Mas se for só por audiência, aí cê tá matando quem trampa, tipo a reforma da previdência. Cê quer go trip, é a tendência, mas eu teimo. Abdico do trono por acreditar no reino. No ano lírico minha mira continua zica, com sustância na lira pra matar essa larica. Minha vida é o que eu escrevo e vivo pra escrever, porque todo mundo fala, mas nem todos têm algo a dizer. Mesmo antes do CD, já tinha proceder. Verdade é conceder, missão de não ceder. Isso sem depender, tive que me ceder pra não bater a nave e me render. Não pelo rank, mas tamo subindo igual Dante, pra ficar na sua mente mais que os refrão de funk. E antes de aprender ler, eu já fazia poesia, porque não basta só ter letra se suas palavras forem vazias. Nega estação de saliva, viva. Somos farol pros irmão à deriva. E vá, com a certeza que temos voz ativa e verdade nos olhos pra fazer coligações expressivas. Nega estação de saliva, viva. Somos farol pros irmão à deriva. E vá, com a certeza que temos voz ativa e verdade nos olhos pra fazer coligações expressivas. Coligações 3 eu tava, então no 4 eu volto. Quando eu não tava ainda eu escutava diário de bordo. Um reino tópico no trópico, Brasil país exótico. Não fode Joe, ainda tô decifrando os códigos. É o ródipo, se a morte for tão ruim e eu for o próximo, eu volto em outra vida como todo filho pródigo. Eu aprendi não dar motivo às coisas negativas. Mente intuitiva guia, como a mãe que guia a filha. Como a mão na guilhotina ou as mulheres que dá vida, engravida. Mil eu comprei as informações que tu trafica. Sem média que isso é sério, sem rede, sem castelo. Cês quer fuder, quem quer aprender com a reforma do ensino médio. Se depender de alguns o rap morre, se for bater de frente com a verdade quantos correm. Eu tô na quinta dose, é vários morrem e poucos me socorrem. Mas se o rap se afundar, deixa com nós que nós resolve, ó. A ligação mais pesadelo do mercado, Kaique fez a ponte junto os melhores dos estados, que tá deixando os bicos preocupados. Não é bater de frente, porque cês já nasceram derrubado, ó. Na net steel é sempre a mesma falação. Cês brigam pra ter mais dinheiro, não é minha missão. Aqui é um só caminho e pé no chão. Antes de ser do rap, eu sempre fui sincero pros irmãos. Aqui nós faz a parte que tem que ser feita, enquanto os vacilão que tem status não respeita. Dinheiro só te faz comprar mais peita. Cês pode ter cifrão e nós a dignidade perfeita, ó. Ouvi ditados que me causaram remorso, já tive sonhos que me estremeceram os ossos. Mas sei dizer que esse futuro não é nosso, e quando nós domina a cena não tem posse, ó. Ouvi ditados que me causaram remorso, já tive sonhos que me estremeceram os ossos. Mas sei dizer que esse futuro não é nosso. Mas sei dizer que esse futuro não é nosso. Salivo ouro, alquimista desde o tempo em que as rimas eram prensadas da alma para a fita. Valorizo o que construo, eu não destruo o que não é canção. Nunca tive um MC de apoio, meu fantoche é meu pulmão. Estou armado com um cérebro, meu norte é magnético. Semeio em mim a mais poderosa máquina do século. Demência custa, mas música é ciência médica acústica. Poetas sem poemas cantam merda que assusta. Inspector mórbido, trocaria a fama por um furgão. Um MC, dois MCs, três MCs no chão. Sou monge sem hábito hábil na mental concentração. Mantenho a morte à vista à distância de uma má decisão. Nesta fábrica de ilusão há quem coma desilusão. A palavra é pólvora, provoca faísca e acorda o teu coração. Resistir ao retrocesso é meditar na evolução. A caneta é gatilho, mas rappers agora brincam sem munição. É nisso aqui que eu me liberto, é nisso que eu me entrego. Meu verso é desacato pro teu gigante ego. Um pilar do cenário, sou de ferro e concreto. Concretizo meu sonho, me põe em cada verso é que eu sou muito pra esse mundo e pouco pro universo. O estilo é vagabundo e a cara é só progresso. Pra esse tal de topo eu subo, ignoro o regresso. Se for pra usar o punho, eu nocauteio a S e vou de ground pound. E nesse ringue é peixe grande, tu não aguenta um round. Eu ando muito gangsta, saudade do underground. A minha vontade é fazer grana, chuta o balde. Eu sou do brasa porra, cerveja sem malte. O país é a fraude, se faltou grana pra fraude, eu dou um jeito, falta nada. Nem que eu venda minha alma, mas meu filho não vai passar dificuldade. Eu vou dar tudo que eu não tive, eu nasci pobre de verdade. Agora entendo o Santi, soube falar bobagem. Merda paga cachê, mas te prende nessa viagem. A carne é só passagem, onde a alma fez hospedagem. O teu espírito é eterno, absorve essa mensagem. É sem massagem, pros pela que acha que é mais. A grana compra de tudo, mas não vai te trazer paz. Foda-se a paz, já que teu intuito é ficar rico. Pagar puta pros amigos e achar que isso satisfaz. Escuta direito, não vim na dispor de repite de novo, cuzão. Enquanto o dinheiro trouxer liberdade, o trabalho vai significar prisão. Enquanto a escola servir pra você decorar conteúdo, o trabalho não te tornará um adulto e o ciclo escolar será sempre somente ilusão. Vivemos um país do carnaval, Babilônia, neve, sal, onde o saldo do povo tá sempre mal e fumar maconha te torna legal. Onde beber cachaça antes de 12 anos de idade pro povo se torna normal, formar na faculdade antes dos 25 de idade pro povo será irreal. Caralho, mano, Cid é foda, sempre rima ideologia. Eu rimo somente o que é básico, vocês que são burros e não sabem fazer poesia. Odeio quando vocês vêm me falar que eu tenho o dom. O Cid foi abençoado, não existe a desculpa que os fracos criaram pra tentar explicar os forçados. Tu pode tentar me explicar, me decifrar, me entender. Vai levar essa vida toda, vai morrer sem saber, tio, vai se fuder. Fiz essa letra em 5 minutos, sem me exaltar nem me diminuir. Trampei pra caralho, voei como um raio, quem trampa por si não vem de mimimi. Nega gastação de saliva, viva. Somos farol pros irmão à deriva. Com a certeza que temos voz ativa e verdade nos olhos pra fazer colinações expressivas. Nega estação de saliva, viva. Somos farol pros irmão à deriva. Com a certeza que temos voz ativa e verdade nos olhos pra fazer coligações expressivas.